Controle 5-4, 5-5, 5-5. Tokyo State Albu, Hinch 10 Flight X. Jaguar, we're on. Good afternoon. Okay, I'm going to pass it. Control Lima Salvador, bom dia, 1233, 4300, na rua Demon Elephant. Thank you. Faz o sentido cabotado. 79, contato radar, que a posição com o utilizado ponto, que a gente está chegando a ponto, conforme o gás destino. você está chegando até a 1051, reporte de altíssimo. E mantenha o 0050 altímetro no 014. controle, bom dia, o sideral 9978, decolamos, cumprindo a Romo Cotinho. Sideral 9978, contato na Zé Colômbio, se quiser fazer Romo, transição Cotinho, depois chega. Sente, Romo Cotinho, 30, podemos guardar pra gente direto, código? Daria código para os 9978? Será 9978, contato na decolagem, tudo aqui, pega a norma, transição para o TIC, 2330, na transição. Sim, 9978. Federal 9978, mantendo somente 060. 60, 9978. Azul 9178. Federal 9978, tudo mantendo a 3 projetos.

4763, vê se nós temos 4063, ajuste no 0, no 4. utilizado 51, 2 para cara 210, utilizado 109, dirigimento elétrico, 3 no ponto estabilizado em elétrico e 5-0, Tuna Gama 0-4. Tribuna 963, vou falar então que está na posição 0, campo 0-1-0 grau, 0-5-0. Centro Recife, 3.1.2.0 até 1.2.8. Via São Paulo, 3.1.7.